bancada a LG, bancada a LG, bancada a LG, bancada a LG. Aqui na quebrada o clima é denso e sinistro. É aquilo, é aquilo. O cheiro está bem forte, você sabe o que é isso. É aquilo, é aquilo. Eu sou suspeito constantemente, rap é minha cara, mas é linha de frente. Se vacilar, tu vai dar isso, considerar até o fim. Bancada LG diretamente de Águas Lindas, formada cabeçada pra mandar rima, vindo direto no fundo do quintal. Avisos playboy que aqui é nacional, 24 horas dentro do perigo. Andou, caguetou, tá ligado, é aquilo. O medo faz parte frequentemente, abre um espaço na sua mente. Veja que nem tudo está perdido, o certo pelo certo, o errado é aquilo. Certo pelo certo, tá ligado, é aquilo. Fica ligeiro, Zé. Aqui na quebrada o clima é denso e sinistro. É aquilo, é aquilo. O cheiro está bem forte, você sabe o que é isso. É aquilo, é aquilo. Fica ligeiro, Zé. Fica ligeiro, Zé. Tem cabrito, pé de pano e mina, banda de rolé. Como é que é? Veja só, loucura, ambição, veneno. Os maninos de vacilo na madruga, moço, tá morrendo. Nem precisa tá bebendo, dando furo de mancada na quebrada. Deu grave, fala, cê tá ligado, é aquilo. O tempo fechou, ficou embaçado, se sente sinistro. Pra ser jogado finado, é um doce, pá, é dois palitos. Fica ligeiro, Zé, fica ligeiro, Zé. De camisa larga, prata, pisante, bobeta, ré. Fica ligeiro, Zé, fica ligeiro, Zé. Com os abutres, carne, ser encarnação de Lucifer. Então flagrante, tapinote, sai de fuga. Barda, fivela, coltre, covardia, viatura. Não vim pra pó tocar, jogar conversa fora. Quebrando as algemas, mini mix, sistema bancário LG. O som que te incomoda é foda. Vendo o contrário, santo flow, extrema função. Deu grave, é falha, cê tá ligado, é aquilo. Pra ser jogado final, é um dois, se pá, é dois palitos. Tá esquisito, tá sinistro. Aqui na quebrada o clima é denso e sinistro. É aquilo, é aquilo. De repente estrala e tiro, você sabe o que é isso. É aquilo. Mas aí, em meio à rua, vejo vários que não vale nada. Valor da vida pra muitos virou uma piada. Virando noite, se arriscando pra virar uma grana. Você se vê vacilando, sua mente insana. Independente da caminhada, se desandar é aquilo. Fica ligeiro que na quebrada não se pode dar milho. Fumaça, barulho de tiro, lamento, sorriso e grito. O clima tá tenso, sinistro, vários artigos, tá perto perigo. A vontade de vingança se tornou vital. O vício pelo que é vão se tornou fatal. A vez da violência se instaurou nas vielas. Dizem que a paz aqui voltou, mas eu não vi ela. Eu vi covarde agir, pistola cuspir, corpo cair. Senti a morte agir, sonho sumir, esperança partir. Cansei, não sei se já estava escrito. Só sei que se vacilar na quebra é aquilo. Aqui na quebrada o clima é denso e sinistro. É aquilo.